cidade de periferia. O som da favela, aquarela sangrenta entre o bem e o mal. Está pedido fulano de tal. A dívida é grande na bocada. Me dá meus 10% que eu não sei de nada. Não vai ser o primeiro a morrer com uma rajada. Mundo do crime é a máfia comandando. Tô com saudade da justiça, da polícia onde estará andando. No compasso da realidade vem à tona todas as verdades. De um mundo imundo onde não quero viver. Vou rimando, citando, esse é meu proceder. Alto índice de criminalidade na periferia é a consequência da discriminação emitida pelo sistema. A decadência do sistema, esquema que busco, não é de hoje nem de ontem, são séculos de revolução. Não, eu não serei mais um escravo do sistema. Não, eu não serei mais um escravo do sistema. A violência existe, é triste saber que ricos e poderosos roubam e tiram o lazer. As nossas leis são manipuladas, usadas, mexidas, perdidas nos arranha-céus da burocracia. Impunidade, acesso livre, diplomacia, um incentivo real pra desviar e roubar o povão. Ingenuidade não enxerga a realidade. Arquivo fechado, rajada, boca calada, boca calada. Continuação da história, escrita pelo mesmo roteirista. Sempre o mesmo cenário, os personagens eles não mudaram. Político vive a roubar, pobre vive a chorar. Destino triste, o fim predestinado. Se não parar para exigir, estará tudo acabado. Parou, sacou, engatilhou, atirou, papum. Acertou de contas na história, apenas mais um. O desrespeito pelo ser humano. O valor de uma vida em uma tabela. 100, 200, 500 reais. Valor significante para quem falar demais. Céu, inferno, um segundo de paz. Um segundo de paz. A intimidação passou na televisão. O super-homem fardado foi mandado pra espancar, zoar, humilhar nossa população, que gritava pedindo pelos seus direitos. Confraternização, liberdade, direitos iguais, água, emprego, salário, saúde, justiça, lei. Fim dos preconceitos raciais, sociais, econômicos. Casa pra morar, terra pra plantar. Me respeite e será respeitado. Me subestime e será subestimado. Somos a consequência dos descréditos. Com nossos ancestrais, nossa mente está preparada para mudar o sistema, esquema que busco. Não é de hoje nem de ontem, são séculos de revolução. Não, eu não serei mais um escravo do sistema. Não, eu não serei mais um escravo do sistema. Já não estou sozinho, vários manos espalhados por todos lados, aliados com determinação. A militância, senhores da revolução. Favela, território periférico, cenário da nossa batalha. Como o cadeieiro disse, mano, não deixe brechas, não cometa falhas. Ninguém por aqui acredita em política, justiça, lei. A decadência do sistema, não fujo, não fuja. Pois esta guerra é minha e também é sua. Abra seu coração, preste bem atenção. O microfone é o meu canhão, a minha mente me dá munição. Ideia precisa, na medida certa, para pôr na sua cabeça. A diferença entre o certo e o errado. Não, não serei, não será mais um derrotado. A derrota agora vai ser do outro lado. Acesso negado, rua sem saída, sem alternativa. Que a lei seja honesta em suas decisões. A justiça seja feita com igualdade. Na política haja respeito para que se possa respeitar. Somos bem mais do que pensa. A decadência do sistema, esquema que busco, não é de hoje nem de ontem, são séculos de revolução. Não, eu não serei mais um escravo do sistema. Não, eu não serei mais um escravo do sistema. Não, eu não serei mais um escravo do sistema. Não, eu não serei mais um escravo do sistema. Não.